Olá, estamos começando a segunda temporada do Extra Podcast para falar dos X Factor UK, Austrália e agora o X Factor Brasil, porque a Band comprou os direitos do programa e esse ano, pela primeira vez, teremos X Factor no Brasil, junto na Band e na TNT. Vamos ter de volta os comentaristas da última temporada, renovaram o contrato com o Rich, então temos o Rich, o Tonho, a Tati e a Nath, e eu, Laura, tô apresentando hoje, mas normalmente a apresentadora vai ser a Nath. Dá um oi aí, gente. Olá. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. E hoje, esse nosso primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho do X Factor Brasil, só um pouquinho do UK e da Austrália também, mas vamos começar com a edição brasileira, porque é a novidade da temporada. Finalmente, o X Factor no Brasil, a gente espera isso há muito tempo. E aí veio essa notícia. E o que, que vocês acham? Quais são as expectativas para a vinda do X Factor para a edição brasileira? Vamos começar com a Nath, que é a nossa querida apresentadora. Bom, então, gente, eu fiquei muito feliz que a Band comprou. Assim, antes eu não tinha muita expectativa de ter o programa aqui, mas eu acho que a Band, né, pelo que ela fez com o Masterchef, eu comecei a botar fé, acho que foi o melhor canal. Até porque é um canal menor um pouco, então acho que vai dar pra ser uma coisa mais de quem gosta mesmo, do pessoal da internet e tal. Não vai ficar essa coisa tipo The Voice na Globo, que é muito aberto e acaba estragando. Então, assim, eu tô animada. Por enquanto, eu tô gostando do que tá acontecendo. E puxando esse gancho que a Nath falou do pessoal da internet, pela Band ser um canal menor, a gente pode até ver pelo Masterchef, né? Acompanha mais quem é da internet, quem é do Twitter. Eu acho que isso dá uma visibilidade legal pro programa, porque como não é uma coisa The Voice, e é um programa menor, talvez não dê tanta ênfase aos sertanejos, que as pessoas gostem tanto, e dê mais ênfase ao pop, que o pessoal da internet gosta mais. É uma coisa que a gente tem que pensar quando é esses programas assim de talento e tal, é que o futuro dos candidatos depois do programa depende muito de como eles são trabalhados no programa e de como a emissora vai tratar eles depois, né? Se vai ter o buzz suficiente no programa também. Como, por exemplo, no Superstar, as bandas estão fazendo bastante sucesso depois. Muitas estão conseguindo muita coisa porque é a internet que faz o programa, né? Já no The Voice você não vê tanto isso. Então eu espero que no X Factor pegue essa coisa do Masterchef, que é muito presente na internet, e coloque também no programa. Espero que a Band consiga fazer isso. E que a Band venda o X Factor como ele tem que ser, né? Porque a gente sabe que o The Voice, a gente vende os jurados pro público, tá? Naquela pessoa por cada jurado. E no X Factor tem que ser vendido o participante, porque a gente se apega ao participante. O jurado tá ali só pra orientar e mentorar. Eles têm que criar esse carinho da gente com os participantes, fazer uns VTs bons, fazer aquela bem cara X Factor. Por isso eu acho que se chegar no Brasil, eles podem mudar esse lado até o ponto que até os outros reality shows começa a ver por esse lado também, porque uma diferença muito importante do X Factor é isso, criar esse vínculo participante com torcida. Quem sabe que brasileiro pra torcer, torce mesmo. Aí e outro vínculo torce é errado às vezes, mas faz parte. Eu acho que é legal se vocês falaram da diferença dos outros programas e do Superstar, dessa coisa do fã e tal. Eu acho que o Superstar é um programa, um bom exemplo de ser muito mais voltado no fã do artista, né? Então acho que que é um caminho legal pra seguir, ainda mais que é um de banda e tal. A gente tem que ficar bem aberto, assim, pro que vem. Eu não acho que o programa tem que ser, nem espero que seja uma cópia do UK ou cópia do Austrália, do US. Eu acho que tem que achar a voz do programa, da versão brasileira, dentro do modelo X Factor, né? E achar o que é melhor. Que muita gente ficou falando assim, acho que nem vai ter Judges House e tal. Mas será que precisa? Será que não vai ser mais legal a coisa das cadeiras? É. Acho que tem que encontrar o que vai ser melhor programa aqui. Até porque, tipo assim, vai fazer o quê? A casa lá em Ubatuba, em Búzios? Búzios é legal, fácil, gente. Fala não. Eu, pessoalmente, não gosto muito de Judges House já. Então, eu também não gosto, não. Então acho que assim, eu acho que a questão é a gente ter paciência com o programa pra ele tentar achar o lugar dele dentro das coisas X Factor. Porque a gente olha, por exemplo, a Austrália, que todo mundo gosta, e não é totalmente igual ao UK, né? Então acho que assim, a gente tem que buscar ter um pouco de paciência e não achar assim, ai, vai ser igualzinho desde o começo. É porque quando o X Factor e o UK começou, era uma bagunça, né? Uhum. Então, tem que ter essa paciência com a situação. Mas eu e acho ter paciência, que sim. Laura, e ter paciência que o USA durou 3 anos e foi uma bagunça do começo ao fim, então não é padrão. Nunca foi bom, né? Eles tentaram. É, nunca foi bom. Exato, então acho assim, tem que ter essa paciência. E eu acho que tem tudo pra dar certo, porque as pessoas aqui, quem vê o formato já gosta muito, né, na Sony. Então eu acho que... E as pessoas aqui gostam dessa coisa de torcer, de escolher uma pessoa. Porque mesmo no The Voice, que se teu foco é nos dados, então eu acho que tem que ter isso, tem que ter essa vontade grande. É. Bom, a Band já anunciou os jurados e apresentador da primeira edição brasileira. A apresentadora vai ser a atriz Fernanda Paes de Leme. O que vocês acharam da escolha dela? Eu não sei muito o que esperar, né? Ela nunca foi apresentadora, mas... A Tati que gostou, deixa ela falar. Ah, gente, mas a Fernanda, ela é bem comunicativa, né? Assim, quem conhece mais o trabalho dela consegue ver. Eu sigo ela no Snapchat, ela tem uma desenvoltura muito boa. Eu acho que ela pode ser uma boa apresentadora, assim. Ela tem pensamentos rápidos e tava bastante tempo sumida da TV. Então, eu acho que é uma cara meio surpreendente pra ser apresentadora. E acho que vamos botar fé. E ela é bem acessível nas redes sociais, né? Aquele foco que falou de rede social é o mais importante. Ela tem mais contato e poder usar isso a favor. É uma pessoa jovem, é bom. É uma pessoa jovem apresentando um programa que é pra jovens. Também acho. É, concordo. É, assim, eu acho que ela vai ser boa também. Eu acho que só de ela gostar do programa já ajuda, né? Já dá aquela animada. Não, as chamadas dela no programa ficaram legais, né? Assim, ficou desenvolta, né? Falando disso. E ela mesmo disse que é fã do programa, né? Então acho que isso dá um quê a mais. Por ela gostar do programa, ela vai fazer com mais carinho, porque é uma coisa que ela acompanha há bastante tempo, então ela conhece como que é, ela conhece as outras edições, então acho que ela vai tentar fazer parecido e vai botar amor no que ela tá fazendo. Ô Tati, e fica aqui o convite pra Fernanda fazer me participar de um podcast com a gente, né? Exatamente. É de graça. Nossa, falar das expectativas é de graça, gente. A gente não cobra. E nem paga. Vai ser muito divertido. Nem paga, isso é muito importante. Nem paga. É, gente. É tudo por amor, entendeu? Se a Fernanda tá apresentando por amor, ela vai vir aqui no podcast falar do programa por amor também. Exatamente. Bom, a Band também anunciou os jurados. E são eles: o Rick Bonadio, que é um produtor musical, fez várias músicas brasileiras e já foi jurado no Popstars, que foi aquele reality show do SBT que criou o Rouge e o Bros. Ele foi do Ídolos e do Fábrica de Estrelas, então ele já tem experiência na área. O outro jurado é o Di Ferreiro, que é o vocalista da NX Zero, que participou do The Voice na Globo. O outro é o Paulo Miklos, que é o do Titãs, é ator também, ele é novo nessa área. E a Aline Rosa, que foi vocalista do Cheiro de Amor, já lançou coisa solo também, é nova na área. O que vocês acharam dos jurados escolhidos? Assim, não tem muito o que falar sem a gente saber, mas do Rick e do Di, que já fizeram coisa assim antes. Quem vai começar a falar? Então, gente, eu não tenho. Aí começa na ordem, começa tipo Tati, Nath, Tony, eu, a gente segue essa ordem. Vai, Tati, então. Ah, porra, sacanagem. Então, a Aline eu não conheço muito bem o trabalho dela. Só um minuto, gente, queria ver aqui, deu uma respiradão. Vou falar de novo. Então, a Aline eu acho que pode ser uma grata surpresa. Eu não conheço muito o trabalho dela, não conheço a banda que ela saiu recentemente, Cheiro de Amor, e nem o trabalho individual. Mas a gente tem que pensar que a Tuliza no UK ninguém conhecia muito bem e foi tipo uma grande surpresa. Então eu procuro pensar por esse lado mais positivo, que quando a gente não conhece muito bem a pessoa, ela pode vir a surpreender positivamente e não negativamente. O Paulo, ele era do Titãs, a única coisa que eu sei. E eu acho que tem muitos anos de carreira musical, então tem uma bagagem grande e pode acrescentar bastante pros futuros acts dele. O Rick e o Di... O Rick, por causa do Ídolos e dos outros programas que ele participou, o pessoal já conhece, então já sabe mais ou menos o que esperar. E o Di é aquela coisa, né? Ele é famoso, o pessoal gosta dele, então Foi acrescentou bem a bancada. É, eu também, como você falou, né, Laura? Não tem como muito o que falar, assim, sem ver a química, ver como é que tá, mas em questão de experiência, pelo menos os caras aí parecem que têm bastante experiência. E a Nini, eu acho que, assim, ela vai trazer uma coisa mais suavizada, assim, no painel, por ser mulher e tal, por ter um estilo popularzinho. Ela acho que não é muito famosa ainda, mas tá começando agora, então eu acho que pode ser um painel bom, assim. Eu acho que ainda ficaria melhor se tivesse duas mulheres e dois homens, né? Que fica aquela coisa mais padronizada. Mas acho que pode surpreender mesmo pro lado positivo. É, eu também acho que duas mulheres e dois homens teria sido um painel melhor. Mas, assim, esperando pra ver, né? O que acontece, não vou ficar falando mal deles ainda. Eu acho que o importante é ter química no painel. Igual a gente vê quando começou American Idol, quando começou X Factor. Eram os jurados que são famosos, mas nem tanto, mas tiveram química e é isso que importa, né? É a química deles pra fazer o programa legal, pra fazer um programa divertido pra gente assistir. Então espero que tenha isso. Vamos ver. Olha, eu gostei, assim, da Aline pegou um lado mais nordestino, né? Como eu sou nordestino, então eu conheço um pouco mais de coisinhas dela e da banda, porque aí pega uma coisa mais regional daqui. Porque não pegou só uma coisa, faz só cantor que canta mais no Rio, São Paulo, Sul, ia começar logo uma confusão partindo daí. Mas pegou, também queria dois homens, duas mulheres, mas fazer o quê, né? Eu acho que assim, o Paulo e o Rick, por serem mais experientes, já tá feito a prova do Richa da temporada. Vai ser o produtor musical versus aquele que tem anos de carreira, que podem se confrontar e dar um pouco daquele tempero mais ácido no julgamento. E o Di, eu acho que a ala mais também atraiu o público jovem. Eu acho que também é muito importante isso. E como a gente não sabe como eles estão trabalhando com o povo, é aquela esperança, né? Vamos torcer para eles serem muito bons e proporcionarem bons candidatos para o programa. Como eu disse, é difícil falar como uma pessoa vai ser. A gente já conhece o Rick Bonadinho. Eu gostava dele no Popstars. Eu lembro muito de Popstars. Eu amava aquele reality. Mas é complicado. Eu acho que o importante para os jurados é não se prenderem a personas. Ah, eu preciso ser o mandão, o Simon do painel, eu preciso ser a fofinha, ou ah, o cara legal. Eu acho que é uma coisa de ser você mesmo, porque isso deixa mais natural, e buscar essa química entre eles. Só dá para saber se funciona quando a coisa tá rolando. Mas eu acho que o importante é isso, é não forçar inimizades, não forçar situações. Porque essas coisas muito forçadas acabam sendo falsas pro público e incomoda na hora de assistir, né? A gente vê o negócio e fica, ah, obviamente eles estão criando essa confusão entre si para poder dar problema, né? E eu acho que isso que eles têm que evitar, tentar ser natural. Mas eu acho que assim, como eu disse no começo, eu tô aberta às coisas. Eu acho que a gente não pode criticar uma coisa sem antes assistir, né? A gente não pode falar, vai ser horrível sem ter assistido. Eu acho que tem tudo para dar certo, porque são pessoas profissionais, muitos anos de carreira, sabem lidar com essas coisas, e é isso que importa. A única coisa que me deixou assim, um tanto quanto curiosa, foi a falta de diversidade musical no painel, né? A gente tem a Aline, que ela é axé e tal, mas o Rick, ele tem uma música mais voltada pro pop rock. O Di Ferreiro é pop rock. O Paulo Micos é dos Titãs também. Então assim, a única coisa que eu sinto, que eu pude ter sentido assim, é uma falta de outros ritmos. A gente sempre falou, ai, vai ter um sertanejo com certeza, porque é o estilo musical que mais faz sucesso no Brasil hoje. E não tem, né? A única coisa que me surpreende, mas assim, eu só espero que não exista dentro, entre eles, um preconceito com estilos musicais, que eu acho que isso é muito chato. Porque quando você tá sendo jurado, você não tem que escolher só por seu gosto, entendeu? Ah, eu odeio axé, então essa menina é péssima. Odeio esse tipo de música, então essa menina é péssima. Porque eu acho que ia ser muito ruim se for todos cantores pop ou todos cantores do mesmo estilo, né? Tem que ter mais coisa. Isso me surpreendeu na escolha. Mas eu acho que foi interessante, assim, tem que ver, né, como eu disse. Mas a equipe da Paula Fernandes confirmou que ela foi convidada e não pôde aceitar por questão de agenda. Então acho que eles se preocuparam no sertanejo ainda de ter. Eu imagino que tem muita gente pode ter negado, justamente por isso que eu acho que até a coisa de gravação, dependendo do artista, vai ser complicado, né? Porque se tiver muito show, esse tipo de coisa. E eu só fico, assim, meio curiosa com essa questão, que eu achei que acabou ficando meio parecido, né? Mas não é uma coisa. Eu acho que se os jurados souberem aceitar, não vai ter problema, né? Mas assim, não pode ficar olhando de forma superior para certos estilos e inferior para os outros. Por exemplo, eu não sou a maior fã de sertanejo, lógico. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que aceitar e entender que no Brasil é uma coisa que faz muito sucesso. Uhum. Dentro dessa coisa dos jurados ainda, uma coisa que eu pensei muito, o Brasil não tem um histórico muito grande de girl bands, de boy bands. A gente tem histórico de duplas sertanejas, de grupos de pagode, grupos de rock, né? Então, assim, o que vocês acham dessa questão das categorias? A gente sabe que vai ter as quatro categorias. Eu achava que eles iam acabar mudando. Eu tô muito curiosa pra ver grupos. Porque as duplas vão ser grupos, né? As duplas brasileiras. A gente não pode ser um grupo que tem três duplas sertanejas. O que vocês estão pensando sobre essas coisas na categoria pra edição brasileira? Se vai dar certo ou não? Cara, eu acho que eles vão tentar variar. Porque eles estão preocupados em trazer o formato do X Factor como ele é mesmo. Então eu acho que eles vão ter essa preocupação de ter um pop, de ter um estilo diferente também, um rock, não sei o quê. Então eu acho que assim, por exemplo, vai ter nos grupos, vai ter o sertanejo, como de repente vai ter de axé, de pop e essa coisa pop funk e tal. Mas eu acho que na hora de escolher eles vão tentar fazer tipo um de cada. Eu acho que não vai ser uma coisa meio tudo igual. No mesmo jeito com girls e boys e overs. Eu acho que eles vão tentar variar e vão tentar, não é copiar, mas vão tentar deixar o formato bem como é no UK mesmo. Uma coisa é tentar variar um pouco os estilos. Tipo, se tiver duas meninas iguais, eu acho que eles vão pensar nessas coisas sim. Eu acho que eles vão tentar trazer isso mais um pouco para a realidade brasileira, sabe? É fato que o que vende no Brasil hoje em dia é o sertanejo universitário. Então, eu acredito que pode ser que exista algum grupo de sertanejo ou uma dupla, ou fazer alguma coisa diferente dentro do que o Brasil tem a oferecer. Por exemplo, os boys. Com certeza vai ter algum menino cantando pagode, porque é uma coisa que vende aqui. Então, ao mesmo tempo que eles estão tentando ser fiéis ao programa do UK, a gente tem que trazer isso para nossa realidade. Não adianta botar três meninas que cantam rap pop se não é o que vende aqui dentro. Mas eu acredito que, assim, o Brasil tá um pouco carente de um grupo que nem foi Rouge. Teve uma época que, nossa, Rouge era super. Todo mundo amava, todo mundo escutava. Então, tem muito tempo que isso não acontece aqui. Eu acho que o X Factor pode se surpreender nesse ponto. E acho que é basicamente isso mesmo. Vão tentar trazer um pouco pra nossa realidade, não deixar isso muito distante. Porque senão o público vai acabar não se conectando com o programa. Eu acho que sabendo que o X Factor é um programa que descobriu aí o One Direction, Little Mix e outras bandas aí, eu acho que é bem capaz eles tentarem forçar alguma aqui, entendeu? Pegar uma boy band ou criar uma girl band no meio do programa e tentar forçar aí no povo, passar e vamos ver no que dá. Assim como o UK faz sempre, né? Eu acho que é muito improvável de fazer isso, mas com certeza vai ter uma dupla sertaneja, um grupinho de pagode. Deve ter, não tem nem dúvida. Mas talvez, eu acho que eles espero que eles peguem um popzinho, uma coisinha assim mais genérica, né, pra todo mundo. Não só limitado a um estilo. Eu acho que só tem que ter cuidado também na questão de acabar não limitando ou limitar. E dá um exagero, tipo, imagina, a gente tem um grupo de pagode nos grupos, uma cantora de pagode nas girls, um garoto cantando pagode e uma pessoa acima dos 25 anos cantando pagode. Acho que a gente tem que também ter um momento certo de saber, não, vocês têm estilos parecidos e vamos tentar fazer um top 12 mais eclético possível nesse programa. Eu acho que é pra trazer tudo um pouco. No UK, a maioria das pessoas canta música pop. Pode ser baladinha, pode ser coisa, mas é música pop, né? A essência, geralmente. Então, a gente às vezes fica buscando diferenças nas pessoas e tal. Aqui no Brasil vai dar pra fazer bastante diferença musical, que eu acho que vai ser uma coisa bem interessante pro programa, pra gente ver, né? Não, porque dá pra fazer axé, pop, MPB, tem a parte, até calypso, logo, pode ter uma pessoa cantando. Assim, pode chegar até uma Marília Mendonça da vida, que tá bombando hoje em dia, chegar o vestido dela e ganhar o programa, né? Que é uma coisa cultural, o Brasil. Eu acho que o participante que vai se dar melhor vai ser o que pegar o estilo que tá mais bombando nessa época do programa no ar. E vai atrair muita gente por causa disso. Aí pode ser muito melhor. Aí o programa filtrando isso pode fazer um sucesso bom com a pessoa. Agora, gente, a gente já sabe se são os quatro jurados. Quem você acha que vai ficar com cada categoria? Se for as categorias igual, a gente imagina que vai ser do UK. Então, começar pela Nath. Quem você acha que vai ficar com cada categoria, Nath? Eu acho que Rick vai ficar com grupos, Paulo vai ficar com overs, esse Di vai ficar com boys e a Aline com as girls. Eu concordo, Nath, com a Nath. Eu vou fazer uma aposta inversa. Eu acredito que o Rick realmente vai ficar com os grupos, o Paulo com os overs, mas eu acho que a Aline pode pegar os boys e o Di as girls. Só pra dar um choque de realidade, assim. Tipo, ó, olha, não é só porque o Paulo é mais velho que ele vai ficar com as pessoas mais velhas e porque a Aline é mulher e ela vai ficar com as meninas. Tipo, pra não criar, tipo, um estereótipo, sabe? Não, eu acho que pra primeira temporada dessa divisão da Nath faz mais sentido. Eu acho que os jurados foram tão escolhidos pra esse caminho já, assim. Eu tô com a Tati. Eu acho que vão fazer isso pra dar um choque na hora da edição ainda por cima. Aline cheirando ter as girls... Boys na cara dela. Exatamente. Não, gente, eu não posso ter esse azar todo assim, um ano só. Eu já vou ter azar no UK, já vou ter azar. Eu preciso disso pra mim, por favor, gente, ajuda. Gente, o plot Girl Power é tão poderoso, tipo a Aline, as girls. Nossa, elas no shopping, vários VTs, várias ideias aqui na cabeça. Mas eu acho cara, mas também Power. Tem o plot do Di sendo, sei lá, tipo um paizão pras meninas, sabe? Então. Enfim, gente, muita coisa pode acontecer, né? É um irmão não, né? Paizão, né? Gente, corta isso, eu não falei paizão, falei pausão. Deixa esse momento. Não, tem que deixar. Na verdade, pode ser o plot das meninas que cresceram e tiveram e tem crush no dia. Dando um pausão pras meninas. Ai, mas olha lá, esse seria muito inadequado, eu acho. Eu acho que seria meio inadequado botar ele com esse negócio de crush. Não dá pra ver. Eu acho que tinha que ser. Se for, não, seria uma coisa mais. Não, eu acho. A única certeza que tem é o Bonadinho com grupos. Eu acho que se não for, vai ser uma coisa assim, muito idiota. Porque ele é famoso por isso. É, eu acho que vai ser assim. Bom, continuando nessa coisa. Rolou ontem e hoje tá tendo também. As primeiras audições do programa, então foram as primeiras impressões. Eles já começaram a ficar tweetando as fotos e tal. Se você segue o X Factor Brasil no Twitter, o fansite, você vai ver, teve muita foto já, todo mundo comentando e tal. E no grupo do X Factor Brasil, no Facebook, entre. O Rich vai colocar o link, entre no grupo, que a gente já tá com quantos mil membros? Quase 10 mil membros. Gente tá na contagem regressiva pros 10 mil. Quando vocês entram na estado dos 10 mil, por favor, entrem e leiam as regras, não é pra ficar postando qualquer coisa. A gente fez um post falando pro pessoal fazer relato das audições, porque começou ontem, a gente quer saber como tá sendo o processo e tal. Só que sim, o pessoal, muita gente participou e disse lá, só que não foi ainda na frente dos jurados, foi a primeira parte que tem todos os reality, gente, não é. Só na Band, que o povo escutou só por 5 segundos o artista. O ídolo, o idol, o ídolos, o X Factor, The Voice, sempre assim. Então, a gente teve os primeiros relatos, teve gente que tava meio chateada e tal, falando que achou muito desorganizado, teve gente que achou muito legal. Então, o que vocês acharam desses primeiros relatos que a gente ouviu até agora, Nath? Cara, eu entendo a pessoa ficar frustrada, né? Que ela fica 10, 12 horas numa fila, prepara uma música de 2 minutos pra cantar 5 segundos, deve ser chato pra pessoa. Mas é como você falou, isso acontece em qualquer lugar. Não tinha como, tinha o quê? 10 mil pessoas lá, sei lá, 5, 10 mil pessoas lá. em um dia todo mundo cantar 2 minutos. Era impossível. Eu acho que o pessoal podia ter preparado uma coisa mais assim, instantânea, né, pra esse caso. E é óbvio também que eles eliminam pessoas boas, porque existe uma cota, né? Eles mesmos falam, eles têm que ficar dentro dessa cota. Não tem como ficar ouvindo todo mundo e falar, ah, mas esse aqui canta melhor que aquele lá que a gente passou um ano atrás. Vamos mudar de ideia. Não tem como, passou. E eu acho que o pessoal que chegou mais cedo acabou se dando melhor, que eles, né, foram ouvidos e tal, e com mais paciência. E eles estão buscando também muito pegar estilos, eles querem também trazer uma imagem, né? Porque não adianta, não é só a música, tem que ter a imagem, tem que ter o que vai vender pra TV. É o X-Factor. Então é o tipo de coisa que infelizmente acontece. A gente entende que é chato pra quem tá se preparando, mas né, gente? Tem que ser assim, né? Mas acho que muita gente gostou e tal, uma galera passou pra hoje e disse que foi muito bem atendido, então não sei, né? Não é todo mundo que tá achando ruim. Assim, deixa eu falar rápido, assim, não é querendo ser chato, mas já sendo um pouquinho, assim, a gente sabe que nem todo mundo canta bem. A gente sabe que vai ter gente, como o Nath falou, né, gente boa sendo reprovado, isso é normal. Tem tanta gente boa que tentou o X Factor, não passou nem da primeira fase, tentou mais uns 5, 6 anos pra poder chegar lá. Mas também tem aquelas pessoas que a gente sabe que, gente, vocês não cantam direito, mas chegar lá quer ser o Whitney, não dá, também tem que ter um limite. E o X-Factor, a gente sabe que tem aquilo. Eles já devem estar com uma ideia na cabeça de que estilos eles querem passando pra fazer essa temporada de estreia. Aí eles podem pensar, não, vamos supor, chega nós 5 do podcast fazer a audição lá, pra tudinho, sendo que se nós 5 cantam o mesmo estilo, ele vai dizer, ah não, esse já, vamos pegar só 3 aqui, já tem pop demais, vamos agora tentar passar mais sertanejo. Exatamente. Ah, a gente já passou 50 sertanejos, agora vamos tentar passar mais cantoria axé. É isso, eu acho que a pessoa tem que dar a hora certa, no momento certo. É uma coisa meio... É você contar com a sorte e com o humor da pessoa na tenda, na hora. É muito complicado isso. E a gente ouve relato no UK todo ano. Visitam o Digital Spy, os fóruns de lá são sempre assim também, revoltando. Tá? É exatamente isso. E a Band divulgou que seria audição em um dia só. Então era óbvio que o povo ia enfrentar a fila. Era óbvio que ia ter certos problemas de organização, porque muita gente... Não tem como acomodar todo mundo. Tiveram uns problemas maiores? Tiveram, igual relataram que só tinha 8 banheiros pra aquilo tudo de gente. Isso aí é realmente falta de organização. Mas isso aí é Brasil, né, gente? É só a gente olhar pro carnaval de rua. Tudo bem, poderia ter sido melhor estruturado? Poderia, sim. Mas, sabe, a gente sabe que quando o Brasil faz esses eventos assim muito grandes, alguma coisa dá errado. E infelizmente essa parte da higiene não deu tanto certo, mas acredito que não tenha incomodado assim tantas pessoas, sabe? Tava todo mundo ali muito animado pra poder entrar e cantar. Então, assim, por causa da animação, acho que deve ter dado pra levar mais de boa. É o primeiro ano também de audição, é coisa que eles vão melhorar no futuro se o programa fizer sucesso. Com certeza no próximo ano vai ter audição regional, não vai ser só em São Paulo. Provavelmente fizeram assim só pra ver se ia ter público, né? Se ia ter gente. Agora que eles viram que tem, que teve muita gente, eles devem conseguir pelo menos uma cidade em cada região, assim. Pelo menos duas cidades espalhadas aí. Porque senão realmente prejudica muitas pessoas, mas... De qualquer maneira, qualquer pesquisazinha dava pra você saber que lá no X Factor UK, lá nos Estados Unidos, em outros programas assim, sempre tem isso. Você enfrenta a fila, você canta por 10 segundos, o cara te vê e fala, ah, você passa ou você não. Acontece, às vezes a pessoa é boa e fica parada ali, às vezes ela é ruim e passa, mas aí você tenta em outra cidade, às vezes você passa na outra e não passa na primeira. Isso acontece, é coisas do X Factor mesmo. São injustiças, mas que acontecem mesmo. Não tem muito o que fazer. Eu acho que o pessoal precisa entender que isso não é uma coisa que é só na Band. É normal, é assim que funciona. A parte de cantar pouco e escolher, eles buscam personagens para reality show. Porque quando Exatamente. Você vai pro reality show, você tem que pensar que sim, o X Factor ainda é um reality show, mesmo que seja de música, etc. E não é todo mundo que funciona como personagem para reality show. Por isso que o próprio Masterchef não é só ser um bom cozinheiro, é também ser um personagem que vai fazer sentido no negócio. E é assim, eles precisam ter diversidade musical, precisam ter gente de várias idades, precisam ter tipos diferentes de grupos. Então, assim, quando eles estão buscando, não é só cantar bem. O X Factor é muito mais que isso, né? Não é só cantar bem. É várias coisas que eles precisam estar numa caixinha lá, que eles vão dando X e que vão fazer a pessoa passar pra frente. E como o Tonho falou, é muito de timing, é daquele momento e etc. Eu concordo com a parte do banheiro, que eu acho que é complicado. E, mas eu acho que eles chamaram todo mundo pro mesmo lugar pra também dar uma... fazer a edição. É isso que eles fazem, né? Se você for em outros dias, pra chamar todo mundo pra fazer aquela edição bonita de muita gente. Exatamente. Etc. É mais, eu acho que é mais isso do que qualquer outra coisa. E assim, gente, é o primeiro ano. Acho que tem muito espaço pra melhorar. E o X Factor é uma novela, né? A gente sabe que vai ter... tem que levar aquelas pessoas que são boazinhas e tem uma vibe boa. Tem que levar aquelas pessoas que fazem de tudo pelo sucesso. Que no meio dessa bagunça de personalidades, no final das contas, ganha a pessoa, na teoria, né? Porque sabe que nem o que consegue fazer isso. A pessoa que representa o que é o X Factor em si. Então é muito também... eu acho que também conta muito dos vídeos que as pessoas mandaram. Eu não sei como é a seleção, assim, de... se eles entrevistaram... vocês que quiserem contar, contem pra gente se vocês deram algum VT antes, se vocês deram alguma entrevista antes. Qualquer coisa. Porque às vezes, se eles perguntam alguma coisa pra você antes e você responde uma coisa que eles querem, você tem mais chance de passar, independente de como você cantar. Exatamente. Porque você tem uma coisa, você tem... tipo, a gente sabe que o X Factor e qualquer um, a gente sabe que tem muito viral. O Got Talent adora isso. Se você tem uma história triste, tem chance de você ser usado pra divulgar até o programa, sair em chamada, sair em tudo. Então... se eles fizeram entrevistas antes, ou na hora, uma coisa rápida, se vocês responderam a palavra-chave que eles queriam para aquela situação, vocês estavam com meio caminho andado já. Mas se não responderam, infelizmente, a parte triste do programa é essa. Bom, gente, a gente tá gravando esse podcast dia 10 de julho, foi o dia das primeiras audições que separaram as pessoas, e as gravações na frente dos jurados vão ser no final do mês. Então aí a gente espera fotos e mais informações sobre como está o processo. A gente sabe que o programa em si começa 22 de agosto, só que a gente ainda não tem informações sobre as fases, a data das fases, quando começa os lives. A gente fica esperando na expectativa, a gente está muito animado. Band, liga pra gente, pra gente participar. Band, eu quero ir pros lives, Band. Liga pra gente, Fernanda, Fê. É, liga pra gente. Segue a gente no Twitter, seja a gente no Twitter. Gente, mas é sério, Band, pelo amor de Deus, se alguém de vocês estiver ouvindo esse podcast, porque eu sei que vocês estão no grupo do X Factor, porque ninguém nesse mundo, além de Natália, eu botaria Joelle de promoção em GIF na página original. Gente, quando eu vi, eu digo, gente, só quem pode ter feito esse GIF era só eu, a Nath. Pra ter Joelle lá, só tem que ser Nath ou eu. Gente, sério. Quem é essa pessoa? Eu queria saber muito quem é essa pessoa. Não, quem foi essa pessoa? Eu tenho outros nomes pra editar também, não é só Joelle. Já que botou Joelle, tem que botar as outras. Tem que botar aquela. Quem era aquela dupla da Joelle, o nome, Nath? Dela. É a. Gente, não... good question. Depois não, era Cristina, gente. Botarem a Cristina junto, a gente sabe que é alguém do grupo mesmo, porque que Joelle se negou a falar com ela e tudo. Mas é aquilo, assim. Tem que lembrar que existem fãs de X-Factor, existe o povo que é PhD em X-Factor. Exatamente. Olha, existem fãs de X-Factor, existe especialista de X-Factor, existe a categoria acima, que é a gente, nós cinco. Então, tem que chamar a gente mesmo. Não, mas é sério, que nem no domingo gravando um podcast de graça. Exatamente, a gente só quer ir live, a gente não tá pedindo muito. Bom, eu só quero minha foto com o jurado, gente, fazer um snap, sei lá, qualquer coisa. Gente, eu não quero nem muito, não. Só aquele X de papelão, sabe, que eles estão usando na gravação. Eu mando aqui pra casa, tá? Por favor. Eu mando o endereço por DM. Estamos esperando o contato, tá, Band? Bom, agora vamos falar rapidinho, porque também tá rolando as gravações do X Factor UK, X Factor Austrália. É, que vão voltar. O Austrália resolveu mudar. Tinha mudado tudo ano passado, tá mudando tudo de novo esse ano. Voltaram. Agora eles estão com três jurados: o Adam Lambert, a Iggy Azalea e o Guy Sebastian. A Tati acreditou muito que ia ter a volta da Nath esse ano, mas não rolou. Gente, tava tudo certo, sério. Olha só, agora eu vou fazer uma indagação ao X Factor da Austrália. Pra que gastar rios de dinheiro contratando Adam, Ig, sabe, muito caro. A Nath tá ali, sabe, de boa. Não cobra caro. Acho que ela cobra de boa, vai de graça. Ela iria tipo, fazer participação. A única pessoa que fala com ela do Twitter ataque. Exatamente. Então, era, sabe, eu não precisava nada. Ia gastar muito menos. Ia gastar muito menos dinheiro e ia ter um programa bem legal. Então, assim, poxa, a Austrália me decepcionou. Eu realmente fiquei esperando, assim. Mas... vou contar o fato curioso é que a Austrália não ia ter esse ano. Porque ano passado não foi bem recebido, ele foi corrido e a audiência foi baixa. Ou seja, pra quem gostou do X Factor, porque ele foi indie ano passado, provou que indie é outro programa, não é X Factor, faltou pop. Acho que por isso que investiram dinheiro no Adam e na Iggy. Pra tentar trazer o pop de volta, pra tentar fazer uma Samantha Jari da vida aparecer. Eu acho que é também porque o The Voice Australia tem uns jurados bem pop também, então acho que eles quiseram fazer um contraponto, não sei. Eu acho que foi bem legal, eu acho que o Adam vai ser um ótimo jurado. Quando ele fez participação no Idol, foi muito bom. Eu acho que tem tudo pra ser ótimo. Aí eu não tenho ideia, assim, de como eu sei. Mas tô animada, gente. Eu achei, achei a bancada bem, bem interessante, assim. Acho que pode render bons frutos. E, assim, tem aquela coisa, né? Não tendo Daniela, a gente já tá no lucro. É, eu acho que, assim, a temporada passada foi muito decepcionante, ficou muito ruim. Eu não sei o que eles tentaram fazer com esse estilo que eles trouxeram, mas espero que volte, né, pra aquela época bem pop, como era. E que os jurados sejam bons mesmo. E eu só não sei, eu só acho que três jurados, eu não sei se ficou muito legal. É, eu ia falar. Três jurados vão ficar tristes. Categoria que eles vão tirar. Eu acho que eles vão juntar boys e girls. Eu espero que eles vão. No formato original. O formato original do programa também. Mas o Overs é a categoria que mais dá vitória pro programa. Que mais. Mas o Over vai estar dentro, então, por isso, pra poder variar um pouco. Bota os Overs em girls e boys. Que aí eles não tem desculpa, eles passam os Overs mais descolados e não precisam passar os caponas. É, gente, vamos pensar positivo. É, pode ser. Aí ficaria... ia ser mais interessante pelos jurados, né? É. Grupos, homens e mulheres. Isso, qualquer idade. É. Vamos ver. Bom, então vamos fazer. Vamos apostar. Assim, assim, podiam acabar até com grupos, né? Porque grupos também lá na Austrália, a gente também sabe, não é muito feliz não com eles lá, não. Mas... Não. Vai ter o grupo com a menina estilosa, o rapper, a Tati. Vai, esse ano vai. Esse ano vai, gente. Grupo, mulheres e homens. Quem vai ficar com cada categoria? Pô, essa é difícil. Eu acho que a Iggy pega grupos. Eu não consigo chutar. O Guy vai pegar girls. O Adam é boys. Eu acho que o Adam pega grupos justamente pelo Queen. E porque o Guy já pegou grupos no ano passado. Eu acho que o Guy pega mulheres agora. Eu acho que ele pega mulheres também, mas eu acho que o grupo fica com a Iggy. A Iggy pega grupo. E salva os grupos. Com o grupo pop da Tati, que a Tati quer, né? Aí, por favor, né? A Iggy é rapper, um grupo que faz rap. Então, ela que vai montar o grupo e tudo, pra Tati ficar amando ela aqui, né? Tudo pronto pra dar certo. Vamos lá, Iggy. Não me decepciona. Né? Bom, então vamos agora falar um pouquinho do UK, porque depois de ano passado. Fala tão pouco, né? Tati, peraí. Depois do ano passado, aquele sucesso estrondoso, daquele trabalho que a gente teve todo pra levar a Tia pra final. O Simon ficou puto da vida. Porque eu acho que tudo reflete que Simon ficou puto com aquela votação no Twitter. Ele não ficou com girls. Quando Simon não ficou com girls naquela votação do Twitter, eu percebi que aquele painel estava ferrado. Ele não ganhou o que ele queria, saiu e falou que ideia horrível. Vamos fazer do jeito que eu quero, esse ano eu tô mandando. Então, o que que é Simon mandando? Simon mandando é, quando que o programa fazia mais sucesso? Quando eu estava aqui com a Leona, com o Luiz, eu vou decidir tudo. Então, vamos, liga pra Sharon, a gente vai fazer um comeback, eu e Sharon de novo, e Luiz, pra dar tudo certo. Então foi isso, chamou eu, Sharon, e Luiz, aí falaram assim, Sharon, com quem você trabalha? Aí Sharon virou e falou assim, ai, chama aquela garota Nicole, né? A gente trabalhou tão bem, ela gosta de beber igual eu e o Luiz. Então foi isso, rolou na bancada do UK esse ano. Então, e o que a gente pode concluir com isso tudo? Que ideia estúpida! Porque a bancada fazia sucesso com tudo bem. Simon e Louis realmente fazia sucesso. Mas quem é que tava lá? A Cheryl, não a Nicole. Tudo bem, Cheryl está muito feliz lá com o Liam, também estaria, etc. Mas, gente, não precisava chamar a Nicole. Podia ter chamado um nome diferente. Não precisa insistir no erro. Sabe, a Sharon deu a vitória pra Sam Bailey. Quem é Sam Bailey na praça? Ninguém. Ela é só uma senhora recalcada que fica falando mal dos outros. Gente, pra que insistir no erro, entendeu? Foi uma ideia estúpida. O Simon é uma criança mimada que quando não tem o que quer, faz merda. É isso que aconteceu com a bancada do UK. Ninguém quer saber dessa bancada. É muito ruim. Gente, eu fiquei nervosa agora. Bom, tô até mais leve. Eu gostei até da volta de Luiz, porque, né? Luiz Forever, Luiz é uma instituição do X Factor. Ele é necessário pra fazer os momentos a Misha faz bullying no painel. Então faltou isso no passado. Faltou, claramente faltou isso no passado. Ele teria falado facilmente que as pessoas fazem bullying com o Fourth Impact. Faltou isso. Olha, mas eu concordo com a Tata, não nesse tom de revolta que ela falou. Concordo com as partes, mas sendo que é aquilo, gente, vocês que acompanham, tem gente que cobra, por que vocês não estão postando notícias de UK? Gente, não tem notícia. O Telemix, que é onde pega também notícias, não tem. Entendam, gente, não tem notícia. O site tá movimentado por causa do Brasil. Não tem ninguém, assim, ano passado tinha gente, fulaninho voltou, tem candidato chamando, esse ano quase não sai destaque. Eles estão gravando bootcamp escondido. Nesse sábado começou o desafio das cadeiras lá e ninguém mais falou nada. Então, sabe por assim, quê, o programa, gente, tá sendo feito escondido. O Simon tá com vergonha do programa esse ano, será? Eu estaria. A televisão tem uma máxima. Mas gente feia não vende. Esse painel é feio. Pronto, acabou. Não, eu isso acho é que... Vou falar assim. Ano passado teve a Rita Ora. E a Rita Ora, vou falar um negócio que eu li. A Rita Ora, ela faz parte de uma campanha de PR, de relações públicas, que ela é uma das mais poderosas de Hollywood. Eles geram muita notícia, porque a Rita Ora tem, tipo, dois hits, mas ela todo mundo sabe quem ela é, né? Ela vai em todas as premiações, então ela é muito geradora de conteúdo. Então isso ajudou. Porque eu acho que o problema, rolou um problema do comeback da Cheryl, que foi abaixo do esperado, porque eu acho que ela sacrificou muita carreira pra poder voltar pro X Factor. E o problema foi esse. Quando ela tava no X Factor nos primeiros, a carreira dela tava no auge. E aí ela saiu pra poder cuidar da carreira, né? Aquela confusão lá do USA, vamos falar sobre isso. Só que ela deixou a coisa de lado. Eu acho que isso acabou prejudicando o negócio pro lado dela, no programa. Aí eles preferiram trazer uma que não tem carreira. E antes do fã da Nicole criticarem a gente, o grupo tem lá 10 mil membros abertos pra todo mundo. Se não fosse a Tati ontem upando o post de spoiler, nem eles tinham botado nada lá. Porque nem nada. A busca da Cheryl, acho que o problema foi que pra mim ficou. Eu gostava da Cheryl até, mas ficou parecendo que ela voltou no tempo dela, sabe? Ela é mais que isso. Acho que é isso, no fim das contas. A Cheryl é mais que o X-Factor. Isso aí, Laura, eu gostei dessa frase, achei boa. Não é mais do que isso. Ela não precisa do X-Factor pra fazer sucesso. Mas eu não entendo. Ela Nicole, três pontinhos. Eu não odeio a Nicole, assim, eu não penso na Nicole o suficiente pra odiar a Nicole. Tipo assim, não penso. Não, gente, eu também não odeio, não odeio ninguém na minha vida, só de eu acho que aquele momento do Jamaine foi ótimo, foi muito engraçado. Mas sei lá, temporada não... Nicole, gente, a gente não dá os créditos devidos a Nicole, né? Pô, a Rachel Crow saindo, engraçadíssimo. O momento que Nicole proporcionou a gente. O momento com o Jamaine, engraçadíssimo, ela proporcionou. Então a gente tem que dar esses devidos créditos, entendeu? A Nicole é engraçada. A Nicole, quando vai pro painel bêbada, ela é ótima, assim. Ela funciona no X-Factor, ela gosta do X-Factor, eu acho que isso é importante. Uma pessoa que esteja na bancada e goste do que faça. E ela faz com amor, e ela, sabe, ela se dedica ao programa. O problema é que já deu, não é já deu da imagem dela, já deu do Simon, já deu da Sharon, já deu do Louis. Sabe, tinha que renovar, e renovar todo mundo, não manter o Simon, etc. Se o programa busca isso, se o programa busca novos fãs, ele tem que se renovar. Não adianta, sabe, já deu até de Cheryl também. Não é só porque eu sou fã que eu vou defender ela. Sabe, uma renovação total acho que seria o caminho certo, mas... Gente, Ok, né? É isso. Tati completamente. Oi. Oi. Tati comprou o formato do X-Factor agora, né? Com esses deles aí. Eu acho que o ano da Nicole foi 2012. Todo mundo sabe que todo jurado do X-Factor tem um ano bom e um ano ruim, sendo que Simon tem só anos ruins, mas isso sempre não conta. Sendo que a porque já perdeu a coisa dela. É, porque quem fica nessa guerrinha de Sherry e Nicole tem que saber. Ah, Sherry não foi boa esse ano, sim, mas Sherry tem 2008, 2009. Nicole não foi boa esse ano, mas Nicole peraí, não foi boa. Peraí, a Cheryl foi 2010 também, gente. Relaxei. Ano passado a Cheryl foi 2010, por favor. Ela não foi boa em 2014. Mas aí quando... Aí a Nicole foi muito boa com os boys em 2012, né? Tanto que levou 3 pro top 5. Mas quando chegou com as girls, que é uma categoria boa, ela conseguiu fazer um destroço dela, então... Fez a desgraça. É, tem tudo. É, que nem a Tulissa. Todo mundo que pega as girls um dia fica ruim. Eu acho que tem uma maldição na categoria. Ai, gente, deixa ela, coitada. Não fala mal dela. Mas não. Antes de imaginar, a gente tem que pedir desculpa. Porque a gente fez um despacho tão grande pra Luísa vencer que a gente ferrou com o programa esse ano. Então, tipo ano que... É, eu acho que foi a culpa da gente. Eu quero dizer que bem que ano passado eu, Tati, Nath e Laura, a gente assistiu junto a final. E acabou a final, a Tati falou: ano que vem o programa vai ser horrível porque a gente venceu esse ano. Então, assim. Tá aí, a resposta. Eu acho assim, que ela tá certa. Eu já tenho a resposta. Bom, gente, é isso pro nosso primeiro episódio da segunda temporada, Season 2, do Extra Podcast. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou. A gente volta pra falar com mais informações sobre os programas. Principalmente sobre o X Factor Brasil, que a gente sabe que a gente vai ter as gravações no final do mês. E vai começar no final de agosto. E é isso. Sigam a gente no Twitter. Entrem no grupo no Facebook pra gente falar bastante sobre o X Factor. Porque, como sempre, a segunda metade do ano é que a coisa fica boa. Vite, dá seus recados aí. Não, sim, gente. Lembrar algumas coisas que é importante, né? Tem que dizer que nós do podcast a gente não tem nenhum vínculo com o programa. Ou seja, se você é participante, alguma coisa, a gente critica você, sei lá, às vezes você pode até agradecer, porque geralmente quem a gente não gosta vai pra final. Mas assim, a gente não tem influência nenhuma. A gente, tipo, um monte de fã falando coisas pra fã. Então, até qualquer reclamação pro programa e tudo, a gente não pode resolver nada. A gente só pode, sei lá, chorar com você ou rir com você. E acessem no grupo do Facebook, vocês vão ter lá o post do podcast toda vez que a gente publicar. Vocês podem comentar, mandar qualquer coisa. Mandar no Twitter, mandar no e-mail, qualquer coisa. Comentem mesmo, porque é importante vocês darem a opinião de vocês. Porque a gente, nós cinco, a gente, claro que a gente é especialista, nós somos os fodões do X-Factor. Mas vocês mas a gente também, às vezes, a gente erra e às vezes a gente acerta. Então deixem opiniões e o que a gente pode falar, o que pode fazer. E é isso. É isso. Então, gente, tchau. Até a próxima. Dá um tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.